77, 3 miles to the altar, contact Salvador Tower, frequency 118.6. 118.6, Portugal 157, boa noite, obrigado. O 9642, desça para 2000, altímetro 1095, redução para 170 nós, tráfego à frente, Airbus 330, chame estabilizado localizador. Para 2000 pés, 1.0.5, reduzido para 1.709, portagem estabilizado no lote 9642. Salvador, boa noite, é Portugal 157, established localizer 10. Zona 52, boa noite, vigilância, submantenha nível 330. O Rio 9642 estabilizando o localizador. Rio 9642, 3 milhas para o marcador externo, chame a torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia com a torre 9642. On the ground at 13, leave to the right and taxi Alpha and Juliet to gate 11 and my frequency. Stand up frequency right Alpha Juliet gate 11 and approach 157. Torre Salvador, Rio 9642. Rio 9642. Cheque trem de pouso, pista 10, vento 130 graus, 8 nós. Baixado, checado, Rio 9642. Livre pouso, pouso 9642. Afirmativo, livre pouso, 130 graus, 8 mais. Sete, 9642. Uno 52, chame Centro Recife agora, frequência 12685. 2852, 3152. Boa noite. Essa é Mustango, controle. Escuta, controle, para ligar. Desça para 2000, altímetro 10015, reporte visual com aeródromo, irá prosseguir para a pista 17. Estimativo, senhor, já modifica da presença visual. Descendo para 2000, Mustango. Perfeito, plano modificado 0016, reporte visual com a pista 17. Bom, Pitango, reportará a visão com a Unicef. Solo no 7, táxi livre à direita até o pátio de carga na minha escuta. Sente táxi livre à direita até o pátio de carga na sua escuta 9642. Autorização Guarulhos. Guarulhos 340, vai de copo. Tango controle, reporte visual com aeródromo. Qual Tango está visual com o Tango, senhor? Complete aproximação visual, pista 197. Chame a torre 118, meia dúzia. 786, muito grato, boa noite, senhor. Escolhe Salvador Gol 1604, informação alfa. 1604, controle de Salvador, chegada maré, desse mantenha nível 050. Maré 050, Gol 1604. Passará a final no 7. Coelho 6647, está pronto para cópia? Prossiga. Autorizado para Guarulhos, nível 340, na Pelusque 50. Decola 10 com direita, saída é da EL, transição de NER. Aciona 5071, controle de 9,8. Guarulhos 340, Pelusque 50. Decola da 10 com direita da EL de NER. 5071, 198, 6747. Chama para o bicho acionar. Chama. No 735, Golfo Tango. Golfo Tango de Vitor 17, vento 120 graus, 8 nós. Tango. Estão livres, frequência estacionar. Obrigado, uma boa noite, senhor. Salvador, boa noite, boa no 076, informação alta. Maria Salvador, desse mantém nível 060, checada maré. 060, checada maré. Era o Gol 1889, por gentileza o 380 para Galeão. Era no 889. Zero Galeão, aguarde quanto? Ajuste no 0115. A gente aguardando a subida, seria da El? Galeão previsto da El. Obrigado. Controle desse, mantenha nível de voo 040. Até a proa. Proa 50 por mais 3 milhas. O que solicitou? Agora 04, 50 por mais 10 milhas, passageiro. Autorizado. Salvador, boa noite, C3178, informação alta. Patrulha de Salvador, C3178. Salvador, boa noite, C3178. 3178, chegada Maré, desse mantenha nível 050. Maré 050, tá presente. Controle, desse mantenha 2000, reduza para 2109, reporte localizador, altímetro 1095. E para 2000, no 076, reduzindo 810 nós, usarei localizador. Controle Salvador, tráfego 3555, boa noite. Controle Salvador, 3555, boa noite. 5555, por favor, 11935. Ah, pois não, hoje. 6747, posição 4. Autorizado, senhor Protax. Trabalhar. 5, boa noite. 3555, chame pronto para descer da proa, posição pelo. 5555, de enche. 076, reduza para 170 nós, aponte, estabilizado, localizador. 170, reportarei localizador, ano 076. Agora vai na escuta. Aguarda. Valeu. Titular, agora estou chegando seu plano conhecível, hein? Tá aguardando, 879. Salvador, azul 4006. Plano de voo previsto para decolagem. 0045 que aguarde. Salvador, voo 9604. Oi, Salvador, voo 9604. Ele tem 9076. 31178, controle desse, mantenha 2000 altímetro 10. 15, reporte o localizador. 2105, solicita direto o localizador estabilizado da 3178. Falou que deseja manter até o localizador? É pro de Duna. Direto Duna autorizado. Duna está 3178.